Marco Vitor, Picolos 35, 1208, controle. 208, Marco Vitor. O Lima Quilo Bravo, LA e Mantena, 17. Colagem autorizada 28200 com 07. Dúvida colagem. 867 da Globo. Clareza 1, não confirma? Muito baixa a transmissão, confirma, checa o rádio e chama novamente. Confirma? Clareza, intensidade 1. Continua a mesma coisa, estou aumentando aqui o volume para ouvir o rádio, senhor. Quilo Bravo, tô ciente, mantém a posição do Zap Codão no zero, vai aguardar para decolagem. Confirmando, já tá alinhado no 97, mantém a posição. Ou no 867, você colou 381208. 208, boa. Torre Salvador, muito boa tarde. São 3216, ponto espera 28, pronto. 3216, ali mantém cabeceira 28, tá 3216. Ali mantém 28, tá 3216. Lima Quilo Bravo, livre decolagem da pista no 7, o vento 210 graus 8 nós, Lima Quilo Bravo. Quilo Bravo copiou a torre. Lima Quilo Bravo decolou os 40, controle na frequência 1208, Lima Quilo Bravo. 208, controle, controle. São 3216, vento 200 graus, 8 nós. Tem decolagem autorizada, cabeceira 28, TAM 3216. Tiro decolagem, TAM 3216. São 3216, decolou os 42, chama agora o controle, 1208, uma boa tarde. 208, 3216. Salvador, uma boa tarde, TAM 3193, mantendo a cabeceira 22. 3193, boa tarde, autorizado alinhar e manter a cabeceira 28, TAM 3193. Alinha mantendo a cabeceira 28, TAM 3193. São 3193, livre decolagem da 28, 200 graus no 09, TAM 3193. Iniciando o TAM 3193. Alfa Delta, passa a linha do 2230, posso posicionar na pronta. 2230, reporte alinhado, pronto, 2230. Tá lá alinhado e pronto, por Deus. TAM 3193, decolou os 46, controle em 1208, TAM 3193. Chamou o controle de Salvador 1208, TAM 3193. Paredo 2230, autorizada a decolagem da pista 28, vento 200 graus com intensidade 8 nós, 210 graus 8 nós, 2230 da Paredo. Decolagem Paredo. Confirme. Você está na RMAR. O seu destino será? Maragogi, sente. Saindo com proa norte, informe fora do solo. O vento no aeródromo 210 com 7 nós. O Hotel Lima Tango. Paredo 2230, decolou os 49, controle em 1208, uma boa tarde. Obrigado, boa tarde. 7 Tango, transfere controle, frequência 1208 até o Lima Tango. 208 Tango. Salvador, boa tarde, eu sou 3805, ponto de espera na Golf, pronto. 3805, a linha da cola da pista 28, vento 190 graus, 109, 3805. A linha e decola da 28, está 3805. Oi, Salvador, boa tarde, Xanemé 320, passou 364, baixado e travado. 320, continue aproximação, cabeceira 28, vento sul, cono 09, informarei pista livre. Aguardando pista livre, 6320. TAM 3805, decolou 01 no controle, 1208, TAM 3805. Ouro 208, obrigado, bom trabalho. Finalmente. Oxanem 6320, livre pouso na 28, vento sul com 109, 6320. Livre pouso 28, Oxanem 6320. Solo 02, libere à esquerda, solo em 1219, 6320. Esquerda 1219, chama 6320. Torre Salvador, boa tarde, TP 5626 estabilizado. 5626, boa. Reporte checado, pista 28, vento variável de 170 a 220, intensidade 8 nós. Reporte checado, 5626. Sente, o portador checado, TP 5626. Checa o trem pouso livre 28, vento sul com intensidade 89, 5626. Baixado travado, 3P, 5626. Sente. Continue a aproximação, pista 28, informarei pista livre, gol 1964. 1964. Trip 5626, solo 10, libere pista esquerda, chame solo 1219 para o táxi 5626. 964, avistado, cheque trem, pouso livre 28, vento sul com 109-09-964. Baixado, travado, sul com quantos nós? Com 109, uma dezena nós. Baixado, travado, com 109-64. Pouso autorizado, cabeceira 28. Pouso autorizado, 28. Sentido do tráfego, número 2 para a cabeceira 28, continue a aproximação, informarei pista livre. O vento sul com intensidade de 109, informarei pista livre no 885. 885, gente, na aproximação agora. O 1964, solo 14, libere pista esquerda, chame solo 1219. Esquerda, solo 219, 1964. Pista livre, o vento sul com intensidade 109, tem pouso autorizado, cabeceira 28, gol no 885. Livre pouso na 28, gol no 885. Pronto, TAN-3283, boa tarde. Boa tarde, TAN-3283. Ali mantém cabeceira 103283. Ali mantém a 283283. No 1885, solo 16, liberando a esquerda, chame solo 1219, 1885. Aqui é 1219, 1885. TAM 3283, tem decolagem autorizada da 28, vento sul no 09, TAM 3283. Decolagem autorizada, TAM 3283. Mike Eco Delta, parte 4, vibracionar, reporte táxi. Mike Eco Delta, boa tarde. Tem vibracionamento, reporte táxi, Mike Eco Delta. 3283 decolou, zona 8, controle em 1208, uma boa tarde. 208, agora são 3283, boa. Salvador, muito boa tarde. Este é o voo 9074. Estabilizar o sinal ILS do Lula, da 28. Voo 9074, continue aproximação 28, vento 210 graus, 109, informe checado. 9074. Informa na Gol 9074. Autorizado o pouso, cabeceira 28, vento 200 graus, 109, gol 9074. Nível pouso 28, 9074. Ataque Eco Delta, prossiga. Autorizado, reporte na interseção Oscar para ingresso na Gecko Delta. Nove zero sete quatro, Solos 24, libere pista esquerda, chame Solo 1219. Solo 219, vou 9024. Autorizado, reporte alinhado, pronto, Mike Eco Delta. Torre Salvador, muito boa tarde, voo no 164, estabilizado, baixado, travado. O número 64, 200 graus, 1 a 19. Trem checado, tem pouso autorizado, cabeceira 28, voo 1164. O trem está baixado, travado, autorizado pouso para o número 6422. Correto. Maqueco Delta, torre. Tem condições de taxiar um pouco à frente até liberar aí o eixo da 1-0 para depois iniciar a decolagem, ou prefere aguardar o tráfego que está pousando 2-8? Afirmativo. Afirmo, livre, está presente o vento 210 graus, 1 a 12 nós, informe fora do solo, Mike Eco Delta. Voo no 164, seu solo aos 27, chama agora o solo 1219. 219, graças. Mike Eco Delta, decolou de Salvador aos 27, chame controle em 1208, Mike Eco Delta. 208, Delta. 342. 340, prossiga. Pitch em 1219, 1219, o Ocean em 1219. Olympus 94, Nacional DNS. Olympus 94. Reporte checado, vento 200 graus, com uma dúzia nós, Olympus 94. Olympus 94, está com trem baixado e travado. Tem livre pouso, cabeceira 28, Olympus 94. Livre pouso, cabeceira 28, Olympus 94. Oi, Salvador, boa tarde, trepe 5474. 5474, boa tarde. Continua a aproximação número 2 para pouso, cabeceira 28. O vento 210 graus, 1129. Informarei pista livre, o trepe 5474. Aguardando a autorização para pouso, trepe 5474. Oi, Salvador, boa tarde, Oceaner 6315. Está pronto, ponto de espera da 15. Desloca o tráfego nacional, puta. 7315. Mantenha o ponto de espera, 6315. Sim, 6315.